Agora eu vou convidar Chitãozinho e Xororó. Fique com a gente. Fique na Madrugada Azul. Esta é a madrugada da Azul FM. Com músicas para você curtir e relaxar. Calling out, haven't you wondered?